Atenção, amantes da música sertaneja. Vocês esperam. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Simbora, quinta-feira, que bom estarmos juntinhos aqui na sua rádio preferida nessa quinta-feira maravilhosa. E nós estamos começando aqui, ó, mais um Baú Sertanejo. A partir de agora, vamos nós recordarmos juntos os grandes sucessos da nossa boa música sertaneja. Vamos matar a saudade aqui no nosso baú. Pra gente começar, tem moda boa, né? Tem pra você aqui, ó, sucesso na voz. É, aliás, é o modão que vem chegando de Milionário José Rico, rapaz. Esse aqui é de 1997, né? Até da letra. Vamos recordar essa moda. Depois, o Leandro mais o Leonardo vem chegando em Nome do Amor. Canção de 1993. Baú Sertanejo no ar pra você. Viajei de madrugada na minha besta Bahia. Fui numa festa no peão, na fazenda Lagoinha, pertinho de Porto Alegre. Eu cheguei lá de tardinha. Fazendeiro Zé Valente, família da gente minha. Soltei a mula no passo, depois de dar o repasso, dei uma volta na sala, soltei meu peito de aço, vi uma gaúcha trigueira, fiz um verso no embaraço. Quando repiquei a viola, ela caiu no meu braço. Eu falei em casamento, me respondeu com frieza. Não me caso com violeiro, eu tenho muita riqueza. Sou rainha do gado, sou rica por natureza. Só gostei da sua viola, desculpe minha franqueza. Em Minas Gerais, tenho garimpo e diamante. Sou um grande industrial, sou dono de muita terra, crio boiada em Goiás. Eu compro sua fazenda e todo seu credencial. O povo rapaz, ela perguntou meu nome, eu só dei as iniciais. Ela me abraçou chorando, apresentando seus pais. O prazo do casamento, violeiro, é você quem faz. Baú Sertanejo. Gosto de você, você gosta de mim. Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração, mas quando a gente briga, só você quer ter razão. Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não. No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão. Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer. Mas você sempre ganha com seu charme de mulher. Gosto de você, você gosta de mim. Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração, mas quando a gente briga, só você quer ter razão. Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não. No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão. Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer. Mas você sempre ganha com seu charme de mulher. As melhores. Baú Sertanejo. O tempo está fechando e me parece vai chover dentro de mim. E este clima quase me enlouquece, toda vez é sempre assim. Relâmpagos, trovões e vendaval, no horizonte da minha paixão, anunciando em minha vida tempestade de paixão. O tempo quando fecha é solidão que está rondando a minha cama. É chuva enxurrada no meu peito, transformando tudo em lama. E surge o branco da minha esperança, que marca ferro e fogo o coração. Abre a porta, entra a saudade, vira fera, fecha todas as saídas. Chove sem parar, e a chuva é lágrima no meu olhar. É tanto que rola e não dá pra evitar. Passo a te buscar na solidão da rua. E é sempre assim.

estou mais perto de Deus. Camelo vai e fica paz, sozinho nunca mais. Eu e a viola, um eterno par, nasci assim, eu quero morrer cantando. Nossa história ainda não vai acabar, pode avisar pra todo mundo, eu tô lutando. Eterno par, nasci assim e eu quero morrer cantando. Nossa história ainda não vai acabar, pode avisar pra todo mundo, eu tô voltando pra casa. Pra casa. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. De todos nós, homens, não faça como eu fiz, seja como hoje sou, não se entregue de corpo e alma, alma feia que não tem amor. Não faça como eu fiz, seja como hoje sou, não se entregue de corpo e alma, alma fêmea que não tem amor. Se tem uma marca no rosto, em minha mente muito mais, amar como eu amei neste mundo. Esse mundo nunca mais. Turbo e Davi, que nome seja amor. Prazer, ela é Davi, seu Thiago agora. Vocês dois aí, vai. Aí, quero ver. Não faça como eu quis, seja como hoje sou, não se entregue de corpo e alma, alma fêmea que não tem amor. Não faça como eu fiz, seja como hoje sou, não se entreguem de corpo e alma, alma fêmea que não tem amor. Se tem uma arca no rosto, Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Música. chegou em minha vida, tudo era diferente. Não falava em despedida e me amava loucamente. Hoje, porém, tristemente vejo o nosso amor se desfazendo em cada abraço, em cada beijo. Eu sinto que estou lhe perdendo. O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus. Eu não quero o nosso fim. Não se entregue à ilusão que domina os seus passos. Essa paixão, aconchego os meus braços. O nosso amor se desfazendo em cada abraço, em cada beijo. Eu sinto que estou me perdendo. O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que eu que domina os seus passos. Ouça a voz do coração e sufoque essa paixão. Aconchego dos meus braços. Baô Sertaneja. O teu corpo tem a pele de um pêssego macio. O teu beijo tem um gosto doce feito água de rio. Basta um toque de carinho pra sentir seu arrepio. É a brisa refrescante, é manhã de sol radiante, é amor que seduziu. Sempre esse amor que seja eterno como criador e assim feito rio e pescador. Ela me leva às estrelas, põe a lua em suas mãos. Ela me plantou no peito, hoje eu sou seu coração. Não conheço mais tristeza, não sei o que é solidão. Ela é minha doce amada e nas curvas dessa estrada é a minha direção. Ah, que dure pra sempre esse amor, que seja eterno como criador e assim feito rio e pescador. No teu seio me aconchego e me esqueço do cansaço. Numa noite em lua branca, sua rede é meu abraço. Sua vida é minha vida, os seus passos são meus passos. Você mata meus desejos, me afogando nos seus beijos, mergulhado nos seus braços. Ah,

sua melhor estação, Zezé de Camargo e Luciano, Coração Está em Pedaços. Dose dupla com Jean Giovanni, a música Que Seja Eterno como o Criador e ainda Você e Minha Vida. Também nós tivemos o Guilherme Santiago, participação do Durval e Davi, em destaque para a música Lindíssima, né? Com Guilherme Santiago, Homens. Ainda tivemos Pedro Paulo e Alex, Eu Voltei. Daqui a pouco, após o intervalo, tem a sua canção, tem aquela moda que você vai matar saudade ouvindo com a gente aí, tá? Afinal de contas, você está ouvindo Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Já de volta, trazendo agora modão dos meus amigos lá de Piracicaba, São Paulo, César e Paulinho, É Tarde Demais, depois tem Chitãozinho e Chororó. Já não dá mais pra dizer que eu sou o mesmo que você deixou. É impossível retornar, voltar ao paraíso. Eva também lamentou, Adão também chorou, como nós dois agora. O juízo só chegou quando a mão dos dois já tinha ido embora. Nós dois deixamos, amassando nosso amor, perder perfume. A serpente nos mordeu com ciúme, e ela envenenou aos poucos a nossa paz. E o paraíso, como os anjos que rondavam nossa cama, como faz com todo mundo que se ama, desapareceu, não voltou nunca mais. A vida da gente, infelizmente, não pode voltar atrás. Valeu a pena, mas agora nosso amor perder perfume. A serpente nos mordeu com ciúme, e ela envenenou aos poucos a nossa paz. E o paraíso, como os anjos que rondavam nossa cama, como faz com todo mundo que se ama, desapareceu, não voltou nunca mais. A vida da gente, infelizmente, não pode voltar atrás. Valeu a pena, mas agora que pena, é tarde demais. A vida da gente, Baú Sertanejo. Foi por amor que eu fiquei do jeito que eu estou. Que eu